O nosso tema dessa noite é mediunidade. Todo mundo já ouviu falar o termo mediunidade, porém às vezes a gente não sabe muito bem como é que isso acontece. Parece coisa até de outro mundo, porque se fala que é um contato com os mortos, enfim, ouve-se bastante coisa. Na verdade, a mediunidade, ela é uma sintonia, uma troca de experiências que nós fazemos, é uma influência entre espíritos encarnados e desencarnados. Simples assim, sintonia ou troca de experiências ou influência. E o médium, que é quem faz essa troca, o médium encarnado, é toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. Definição nos dada por Allan Kardec, que foi o maior estudioso de espiritismo e que codificou a doutrina espírita. Então, toda pessoa que sente em qualquer grau a influência de espíritos é chamado de médium. E nós, eu pelo menos já ouvi falar algumas pessoas que se intitulam médiums, eu sou o médium, como se fosse alguma coisa extraordinária, como se fossem únicos. Aqui no Livro dos Espíritos, ele, em algumas perguntas sobre esse assunto, ele nos diz, porque aqui na definição fala em influência de espíritos. E uma pergunta bem interessante que ele nos dá: os espíritos desencarnados, eles influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E a resposta a esse respeito, a influência deles é maior do que nós podemos imaginar, porque frequentemente são eles que nos dirigem, não fazem. Então a gente pensa com isso que nós estamos então à mercê dos espíritos desencarnados, que de repente todos os males que acontecem na nossa vida é por culpa deles, porque são eles que estão nos dirigindo por esses caminhos. Mais adiante tem uma pergunta que é mais esclarecedora do que essa. A pergunta é: pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E a resposta: sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, na verdade, somos nós que chamamos, que convidamos eles para caminhar do nosso lado. E aí, eles se comunicam com nós através da nossa sintonia. Não são eles que nos procuram, e sim nós que nos chamamos. E a pergunta, mais adiante: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque muitas vezes a gente acha que nós somos alvo, somos vítimas dos espíritos chamados obsessores, né? Então, de que forma que nós podemos neutralizar a influência dos chamados maus? A resposta é bem comprida, mas eu vou ficar só na primeira frase. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, dessa forma nós acabamos como que nos afastando desses espíritos considerados maus. Isso é para a gente perceber que todo esse assunto de mediunidade, de médium, de espírito, que muitas vezes a gente tem muito medo porque não conhece, não entende. Na verdade, a mecânica da coisa, ela é muito simples. A nossa vida aqui, no meio da matéria, a nossa vida física, ela tem muita semelhança com a questão espiritual. É como se fosse uma cópia. Aqui, quando a gente tem vontade para fazer alguma coisa, a gente vai buscar um amigo, um conhecido, que possa levar adiante essa nossa vontade, seja ela qual for. Não precisa ser só para coisas ruins, né? Para coisas boas também. A gente se dirige a quem possa caminhar naquele sentido que a gente quer. Do lado espiritual é a mesma coisa. Mas lembrando que é nós que procuramos quem nos acompanhe. Nós temos a decisão dos nossos atos. Assim como aquele amigo às vezes nos convida para alguma coisa e a gente diz não, ou a gente diz sim, não é ele que é o ruim. Não é ele que está errado. É as nossas atitudes que nós damos vazão. Ali dizia, né, a questão de que através das nossas solicitações ou dos nossos pensamentos, nós atraímos eles. Muito bem. Mediunidade, que às vezes a gente fala como se fosse uma coisa extraordinária, ela não é um fenômeno, ela não é um dom. Ela é uma faculdade, como é dito, ela é uma capacidade. É uma capacidade que todos nós possuímos, em maior ou menor escala, de tal tipo ou de tal tipo. A pergunta falava ali, né, que todos nós somos influenciados por espíritos. Ele não distingue se são bons ou não. Todos nós somos influenciados. Então, todos nós temos essa capacidade de mediar, que é o que é a mediunidade. Todos nós temos essa possibilidade. Capacidade. E aqui ele pergunta não, o livro aqui ele nos traz alguns entendimentos. Qual seria a finalidade da mediunidade? Por quê? E a resposta dada por Divaldo Franco, ele nos diz que a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Essa capacidade mais ou menos aflorada que nós temos, ela já vem conosco antes de a gente reencarnar. É uma, como se fosse um pedido que nós fizemos para que nós possamos desenvolver durante a nossa encarnação essa possibilidade que acaba sendo para todos nós uma grande oportunidade mesmo da gente conseguir uma melhora, uma evolução, como se diz, através desse mecanismo, porque não é só nesse intercâmbio encarnado-desencarnado. Nós aprendemos muito, nós nos dobramos, em alguns sentidos, através de todo esse aprendizado que a gente recebe. Eu sempre digo que aqui na nossa biblioteca tem centenas de livros, e a grande maioria deles são livros psicografados. São informações de irmãos nossos do outro lado, nos passando para que a gente possa perceber a continuidade da vida ou até o que nos espera depois do desencarne físico. Porque às vezes a gente acredita que a vida é essa aqui, e quando termina, não existe mais nada. Então, para a gente ter uma visão racional, uma visão justa de como é a vida e de nossas responsabilidades com ela. Ele nos diz que não existe mediunidade melhor ou pior, assim como não existem médios melhores ou piores. O que existe é o que a gente realmente faz, seja com a capacidade ou seja com os dons que nós recebemos. O trabalho que a gente executa com essa ferramenta é que vai tornar o trabalho mesmo maior ou menor. Então é a oportunidade que nós temos de devolver, talvez, para as pessoas que estão próximas de nós ou outros que nós nem conhecemos, um pouco daquilo que nós recebemos. Ele nos fala também, dentro dessa confusão que a gente acaba criando, que a mediunidade ela não tem como propósito a revelação do passado ou do futuro. Não é essa a ideia desse intercâmbio. Porque se nós pegarmos os médiuns que nós ouvimos falar, como Chico Xavier, que talvez tenha sido o maior expoente que a gente conhece, ele não se utilizou disso para melhorar a vida física dele? Se fosse nesse sentido, né? Poderia ele, que vivia diretamente ligado. Então, às vezes, a gente quer saber o que vai acontecer com a nossa vida e procura, às vezes, uma casa espírita ou sei lá o quê, para que nos digam o que fazer. Ou que nos digam o que aconteceu no nosso passado, porque a gente já está tendo hoje problemas de todo tipo de situação e queria saber a origem. E qualquer casa espírita séria que anda dentro dos preceitos estabelecidos, em nenhum momento ela vai nos proporcionar esse tipo de informação. Não é esse o nosso objetivo, porque se fosse para nós sabermos disso, nós saberíamos. Então, por algum motivo, Deus colocou um véu sobre todas essas situações. O que a gente tem são acontecimentos que chegam até nós, individualmente falando, e através desses acontecimentos, a gente, buscando algumas respostas interiores, a gente pode tentar descobrir não a origem, mas sim o que a gente deve fazer. Porque toda dificuldade, ela tem um propósito. Ela é um alerta para que a gente, muitas vezes, retome o rumo que nós estávamos deixando para trás. Assim como também nenhum tipo de mediunidade pode ser cobrado por trabalhos feitos no auxílio ou no que é chamado de auxílio. Então, quanto mais a gente busca informações, mais a gente descobre, mais a gente entende, mais a gente acaba descortinando alguns itens que nós chamamos até de mistérios, né? Porque nós não entendemos como funciona. Fica então a sugestão, o Livro do Espírito tem muita coisa sobre esse assunto e outros livros que tem também na casa, para que a gente possa desenvolver melhor isso.